quando a saudade cinzenta cruza meu paradeiro. Quando o azul da incerteza cai no branco da casa, nas asas do pensamento tudo já se criou. E a esperança não tem palavras, meu louco amor. Seu olhar se perdeu no largo da natureza, só pra tentar esquecer imagens tão perigosas. É que a rosa perfeita é um artifício do amor que a natureza criou. E a vida se transformou. Você faz chover no fogo do sertão. Você faz o mar secar e o céu cair no chão. Você faz chover no fogo do sertão. Você faz o mar secar e o céu cair no chão. Companheira de alta luz, companheira de alta luz. Um obscuro desejo abre um grande letreiro, e eu considero que a fome está batendo na porta. Desesperado eu sonhei que havia um mundo melhor, e acordei solitário no escuro da dor. Essa saudade também rondava a tua cabeça, além dos males do bem, essa paixão nos devora. Vem lá de fora uma brisa com teu cheiro de amor que a natureza criou. E a vida se transformou. Você faz chover no fogo do sertão. Você faz o mar secar e o céu cair no chão. Você faz chover no fogo do sertão. Você faz o mar secar e o céu cair no chão. Companheira de alta luz, companheira de alta luz.